5:41, hora da informação local aqui em Foz do Iguaçu, temperatura de 33 graus aqui na Terra da Fronteira. Muito boa tarde você que está na sintonia da rádio que toca notícia na Terra das Cataratas, em 1320 AM e também em cbnfoz.com.br. Eu sou Cristina Pinheiro, falando ao vivo aqui dos estúdios da Central Brasileira de Notícias de Foz do Iguaçu, CBN Foz. E trago a vocês informações deste final de tarde de quarta-feira, dia 25 de dezembro de 2013, feriado de Natal. Vamos começar este bloco do Jornal da CBN Segunda Edição com as informações do trânsito. Trânsito. Na Ponte Internacional da Amizade, entre Brasil e Paraguai, movimento tranquilo neste momento, sem formação de filas nem lentidão na passagem pelas duas aduanas. Durante todo o dia foi baixo o fluxo de veículos ali na Ponte da Amizade. Na região da Ponte Tancredo Neves, entre Brasil e Argentina, o movimento maior. Muitas pessoas já começam a cruzar a fronteira até Porto Iguaçu para aproveitar todos os atrativos da cidade, como a tradicional feirinha. O movimento deve aumentar ao longo da noite com formação de fila na passagem pela aduana argentina. Nas principais ruas e avenidas da cidade, movimento abaixo do normal, bastante tranquilo para circular. Na Avenida das Cataratas, o movimento maior. Neste momento, o fluxo maior é no sentido Parque Nacional Centro, por conta dos turistas que estão retornando das cataratas e outros atrativos ali da região. Boletim de trânsito nas ondas da CBN Foz. Participe da nossa comunidade, compartilhe sua informação e auxilie na orientação dos demais motoristas. O telefone é 3523-2211. Envie também sua informação por SMS para 91336470 ou via Twitter para @CBNFoz. Jornal da CBN, segunda edição. Esta quarta-feira, feriado de Natal, foi de movimento tranquilo no Parque Nacional do Iguaçu. Os turistas que foram até as cataratas encontraram, além do belo cenário, muito calor, já que a temperatura na cidade passou dos 30 graus. O repórter Maurício Freire esteve por lá e conversou com um grupo que veio de Ijuí, no Rio Grande do Sul. A entrevista é com a dona Rosana. Voltei porque na primeira vez nos tínhamos falado muito, a gente conhecia bastante, falaram, mas sempre tinha o desejo de vir, né? Aí viemos em fevereiro deste ano mesmo, né? Que ainda estamos em 2013 e ficamos muito felizes, gostamos bastante, né? Vimos bastante coisa bonita, a natureza de Deus, né? E também o que o homem proporciona para nós, né? Então retornamos essa vez aqui no Natal para trazer uns amigos nossos também de Juí, né? Para compartilhar conosco das belezas, né? De Deus e também do homem, das construções, as maravilhas que eles fazem também. E eu trouxe uns amigos que nunca tinham vindo para cá. Não, nunca tinha vindo. Acho que gostaram, né? Faz quantos dias que vocês estão aqui na cidade? Desde segunda. Fora os atrativos, que avaliação que dá para fazer da cidade, da estrutura que vocês encontraram aqui em Foz do Iguaçu para receber o turista que vem de fora? Porcentagem, tu diz? Também, ou cidade. Muito bom, muito bom. A pousada mesmo, a GAP ali que a gente ficou, fomos muito bem tratados, muito gostosa de ficar ali, né? A cidade assim, é muito boa. E também o repórter Maurício Freire conversou com esse pessoal aí, lá falou ao vivo, agora há pouco lá, participou do programa CBN Foz Edição da Tarde, falando sobre a movimentação lá no Parque Nacional do Iguaçu. Essa quarta foi de movimento tranquilo nas cataratas e o movimento maior foi registrado ontem, na véspera de Natal. Repórter Maurício Freire esteve também na prainha de Três Lagoas na tarde de hoje. Por causa do calor intenso, o balneário no entorno do Lago de Itaipu foi o ponto escolhido por muitas famílias para passar o feriado de Natal. E foi até... encontrou um ambiente diferente. Melhorias feitas pela prefeitura mudaram um pouco o ambiente do local. E foi o que disse o presidente da Fundação Cultural, responsável pela manutenção da prainha, Alexandre Freire. Nós estamos muito felizes com esse balanço, Maurício, porque, como você pode constatar aqui, a gente só vê 99% de famílias. A família iguaçuense voltou para ir em Três Lagoas. Eu quero aqui ressaltar, dizer que a população de Três Lagoas está contente aí com o prefeito Reni Pereira, que em 11 meses restaurou a prainha e devolveu essa área de lazer para a população. Então nós estamos aqui vindo diariamente, mesmo hoje, Natal, todo dia a gente vem para acompanhar os trabalhos e saber como é que está o andamento, se não há nenhum problema. E graças a Deus, até hoje, desde que a gente abriu, não houve nenhum tipo de incidente com isso. Como, o que foi feito de melhoria aqui, que está proporcionando esse ambiente aqui? Eu realmente vejo muitas famílias aqui no balneário, vejo muitas crianças acompanhadas dos pais, nenhum tipo de bagunça, nenhum tipo de barulho, não se vê nenhum carro com som acima do normal aqui.